daqui o céu azul fechar. Só pra anunciar licença aqui, vem por mim, só pra apaziguar. Ouve-se de longe, assusta os meninos de 14. São homens pequenos, mas já pensam como os grandes. A minha casa já não cabe mais segredo. Que medo, será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Daqui do morro vi o céu fechando-se, acinzentando. A tempestade cheia de maldade se aproximando. E corre um novo menino, sobe na laje, vê aquilo, sinal não é tão divino. E tá chegando o perigo. Tira um lápis, caderno, futuro mais que certo. Esquivado, curso errado pra tentar ser mais correto. Então corre que dá tempo, por enquanto é só vento. Mas se o tempo fechar, os nossos que tão só nos luz. Inventaram a tela que seduz, fissurando loucamente, tipo os mano de capuz. Vi no culto, moto mudo, no grafite cheio de furo. Na parede do comércio acusaram o samúdio. Tá um perigo essa cidade, mano, não é verdade? Ainda mais que esses políticos na liberdade. Se tem merenda, tem desvio, se tem verba, subtraiu. Então não é somente o funk que envergonha o Brasil. Tentei a minha forma de fazer apologia, que aqui não tem comédia, que isso aqui não é putaria. Foi difícil o compromisso com os ouvidos dos omissos, que meio a queda livre não percebe o precipício. No guichê do desespero eles pediram 10%. Dependendo da sua oferta podem conceder desejos. Muito cuidado com a promessa da TV. Constituição também foi escrita e aceitaram sem ler. Eu vi daqui o céu azul fechar, só pra anunciar licença aqui, vem por mim, só pra apaziguar. Ouve-se de longe, assusta os meninos de 14. São homens pequenos, mas já pensam como os grandes. A minha casa já não cabe mais segredo. Que medo, será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Eu vi daqui o céu azul fechar, só pra anunciar licença aqui, vem por mim, só pra apaziguar. Ouve-se de longe, assusta os meninos de 14. São homens pequenos, mas já pensam como os grandes. A minha casa já não cabe mais segredo. Que medo, será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Alguém me ajuda, por favor, eu não quero sua pena. A minha vida resumida, más experiências. Sinto vontade de correr, mas as pernas não aguentam. Intoxicado de mentira, dessa cidade sangrenta. Qual é seu abrigo quando a tempestade chega? Quando os barata e massa atrapa a brincadeira. E que trincou, cê nem notou, passou a vida inteira. Vangloriou, mas não honrou, talvez seja passageira. Eu vi daqui o céu azul fechar, só pra anunciar licença aqui, vem por mim, só pra apaziguar. Ouve-se de longe, assusta os meninos de 14. São homens pequenos, mas já pensam como os grandes. A minha casa já não cabe mais segredo. Que medo, será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Eu vi daqui o céu azul fechar, só pra anunciar licença aqui, vem por mim, só pra apaziguar. Ouve-se de longe, assusta os meninos de 14. São homens pequenos, mas já pensam como os grandes. A minha casa já não cabe mais segredo. Que medo, será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito? Desse jeito? Será que no futuro é desse jeito?